Romeo, go ahead, copy a bit. Copy, huh? 37, Gente, o nome é desse uma 95 Aju pra... táxi de ecológico. Após 2000, vou ir Alefa. 2000 Alefa, 3859-2036, obrigado. Do 9544, bom dia, prefeito. Sente daqui no pote 3, fala repito. Seu decolagem, na minha frente, uma noite. Romeu, Foxtrot, nível 190. Decola, pistola 0, curva esquerda. Perfeito, saída, Conde, Golf 677 após. Aciona 5147, controle 12080. Zero para Recife, decola da 190, curva esquerda na Conde. E a Golf 677, 5147. Aciona Conde 208, controle, cotejão do 9544. Tá correto, a porta pronta no pote 3, azul, 9544. Corta lá. Para posicionar, tá 3304.7. 30, tá 3304, na porta do táxi. Vou passar para o táxi, tá 3304. Ah, o azul. Chile 6312, decolado 35, controle transfero no 208. 208, 6, 3, 1. Controle Salvador, Oceaneiro 6312. É, 6312, bom dia, contato radar. Sube e mantenha nível de voo 350, via PUCA. 3-0, meia boca. Papá, decolado aos 36, restrito 1 no 1000 pés para a liberação do controle, corredor chefe, chame o mesmo no 208. 208, graças. Salve, comandante, bom dia, azul 2714, com informação de localização barreira. Salve, Salvador, bom dia, papá, Romeu, Zulu, índia, papá. Pode preparar a saída, mão, me guarda, copo. Para a mão, aguarda no cópia azul 2714. O Índia Papá, qual é o ideal para o destino? 08. Já pegou Salvador, cordial ponte azul 2770. Daquilo, Max 3 para Porto Seguro. Site aprovado por gentileza, quando possível na sua autorização. É, número 2 para cópia, saída é Coral. Saída Coral, número 2 para cópia. Salvador, papapá, Mike, Juliette, Romeu. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, bom dia, prossiga. Bom dia, Mike, Juliette, Romeu. Próxima serra ainda é com Índia. Provavelmente visual da sua torre com uma fumaça preta que sobrevoa o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, qual o local que sobrevoa? 2 da BR-324, a meia milha de serra em Jeco Índia, mais leste no meu. Colocado 0115 no transponder, mais filete no meu. Aérea 2733, controle. Controle, bom dia, 648-290 para 150. Voo 648, bom dia, acione identificação, voo em Mari. Em Mari, intercepta via chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 080, altímetro 1099. Sim, Mari, Mari intercepta a chegada. Estou 080. 080, obrigado. Mandando o BR-324, vai se dirigir à Cidade Baixa, próxima a Duna, para sobrevoo, mais filete com o meu. Mais filete com o meu na escuta. Salvadora, Oceania 3, no mundo. Mantenha nível de voo 065 via litoral. Chame agora o controle Ilhéus, frequência 120.1, confere a 2733. Salvador, o Zulu Índia Papá. Siga, Zulu Índia Papá. Possível, atenção por 0625. Autorizado 065, Zulu Índia Papá. Bom, força mesmo, nível 290, 11 a bordo, 4 horas de autonomia. Para a nossa cidade de Zulu. Ok, gente, mantém a escuta agora. Para o Taxa 3304, POB de 166, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna Guarulhos. Taxa autorizado São 3304, ponto de espera via Pátio Índia, ponto de espera chama a Torre, 1-9-95, sua ajuste no 019. Via Pátio Índia, não ponto de espera a Torre, 1-9-95, tá, 3304. 0-1-9. Atino 4 autorizado, barreiras, nível 160, decolagem na 0, curva esquerda, Momo Cogbo, após, conforme a rota é a saída, aciona 5-1-4-2, controle 1-2-0, decimal 8-0. Eco Delta Fox Cross tem frequência livre para autocoordenação, mantenha o 1.500. Chame o controle no através de Vera Cruz. Após, conforme o plano, o 5142 controle 208, azul 2714. Clétima pronto, faz 3. Agora pronto, faz 3, posição 3, home. Gente, azul 2770, cola. Você, 770, a senhora chamou? Azul 2770, sim, pronto, cola. Pronto, cola, senhora. Porto seguro autorizado, 1-8-0, decolagem na 0, curva direita, desvio de saída coral, após Golfo 677, conforme. Aciona 5-1-4-4 no transponder, 1-2-0, decimal 8-0, controle. Autorizado nível 1-8-0, para o azul 2770, para Porto Seguro, rota do plano, saída coral, Golfo 677, 5-1-4-4, transponder 1-2-0-8, decolador no 0, curva direita. Chama pronto, mais 3, 2770. Chama pronto, 2770. Mato de pouso, aos 1541, hora local 1243, grata. Vou para táxi? Acima. Ajuste altímetro 909, reporte no ponto de espera da BATA. Espera da BATA, volta. Pode me reportar o tempo, certo? Da Eule da Monte, por favor, fio de saída, peso 1-0, primeira via até Papa Alfa Índia, após conforme a rota. Aciona 5142, controle 1-2-0, corrija 5143 no transponder, 1-2-0, decimal 8-0, controle. Dá uma confirmada pra gente, porque pelo plano norte que recebeu, a gente prossegue na Perzulo 10 até Taubaté, e o planejamento combustível que a gente também foi apresentado. Obrigado. que eu tenho aqui é via Umbai do Pesolo 44. Só um minutinho que eu vou checar. Ok, obrigado. Uno 648, copiou? 050, 648. Salvador, bom dia, Oxenaro 6250, com informação 1 kg. Será 6250, bom dia, acione identificação via chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 060, altímetro 019. Confirme, o 060. Sou 060, via chegada a Mari, altímetro no 019. 0900, está autorizado ao Boris Tapio, 6250. 6250, inicialmente mantém o de chegada e aguarde. Barroio Lima, Alfa Romeo, autorizado decolagem pista na 7, vento 080 graus, 049. Olá. 304, decolado aos 44, controle transfere no 208. 1208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, é o TAN 3304. TAN 3304, bom dia, contato radar, subir, mantenha nível de voo 320 via Argo. 320 via a Argo. Papá Romeu Lima Alfa Romeo, decolado aos 45, corredor Shell no meu pé, controle 208. Fono 208, Romeu. Na escuta, para cópia. Pronto, para cópia, não sei. Fortaleza 290 é o nível da coluna 0 com a esquerda, perfil de saída Momo, Cogba após DCT, Fortaleza, acionado 2641. Frequência do controle no 2080. EFA. EFA 3304. 1648, Voizuna, em descida para 2000 pés, ajuste no 019. Está autorizada a final ILS, pista no 0, informe estabilizado. Zona 2000 pés, autorizado, vai embora, estabilizado. Descida, reportarei. Azul 2770 na 4 Lima, parte 3, pushback acionamento. Azul 2794, reporta para o táxi. 2770, senhora Azul, confirma? Autorizado. Autorizado 2770, pushback acionamento na 4 Lima. Azul ainda, papá. Salvador está passando antes do autoporto e agora no através de Taparica, para retorno, cara. Eco Delta Foxtrot, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, voe Parigi. Após Parigi, ingresso, corredor Interlagos, aposto rotatória visual com campo. Eco Delta Foxtrot. Condições visuais agora mantendo no 1500 pés, via corredor Parigi, Interlagos e rotatória. Graças, Eco Delta Fox. Controle ao Lima Alfa Romeo, decolou corredor Axel no meu pé. Papá Romeo Lima Alfa Romeo, bom dia. Um no meu pé, corredor Axel, reporte farol da barra. Bom dia, reportará no farol da barra. Carajá 01, é o controle? Afastado de Salvador 54 milhas sudoeste, mantenha nível 100. Chame Liel, frequência 120, decimal 1, Carajá 01. É mais 19 minutos, senhora. Dado hora certa 1249, chamado para pouso, mais 19 minutos. Bruno 648, informa um helicóptero na vertical de duna, mantendo 510, não interfere com a sua aproximação. 748. Solo azul 2770, estacionado com 36 bora, 36, 4 horas e 10 de autonomia, alternando com 1. Vamos pro táxi. Azul 2770, táxi autorizado até ponto de espera via Pátio Índia, quando é 1:09, ajuste na 09, bom voo. Obrigado, senhora, estado 1019, azul 2770, Pátio 3 Índia, com a torre 395, no ponto de espera da 10. Azul 2714, autorizado remota 3 Romeu, reporta para o táxi. RA250, desça e mantenha nível de voo 050. 050-6250. Autorizado inicial, puxa, reporta para o táxi. Azul vai iniciar o puxa, que vai reportar o táxi do 2714. Azul 9544, aguarda para iniciar o puxa. Vai aguardar, azul. Estou brasileiro 2022. Prosseguindo. Exército 2022 está no Pátio Cidade, em direção a São Quilos. Conforme o plano de voo para o Porto Seguro, qual nível solicitado hoje? 510 RL. Ok, mantém a escuta e aguarda a cópia. Aterá. Até Juliette Serra, mantém a escuta e aguarda a cópia. Qual o horário da notificação? Até Juliette Serra, chame a torre 1:08, 95. Já totalmente pronto? Totalmente pronto, senhora. Autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, 090 graus, 049, acione 0260 no transponder. 0260 no transponder, azul 2770. Papai Romeu, até o Juliette Serra, prossiga. Papá Romeu, até o Juliette Serra e Freire, tá ciente? Gente, como eu não tenho contato visual, informo que estou ciente da movimentação. Fique atento à movimentação do pátio, porque a gente não tem contato visual com o pátio 4. Tá ok, então. Então vai ser... Então tá autorizado 360, decora da 10, direito na Dael Metabótica, upper pulo 10 até Piraí, no Vádio, upper pulo 44 até Pabox. O transponder vai ser o 1146, o controle 208. Tem correto, né, Pata? Cortará. Solo exército 2022. Prossiga. Estou autorizado o estacionamento em cima da Pabox. Estacionamento a critério, aguardando a copa. Bom, Sierra, mantendo 510, não interfere com a sua aproximação. Tá, sim, muito obrigado. A 250 desça e mantenha 3 mil pés. Para identificar o localizador, curva à direita, na proa 050, está autorizada a sinal ILS, informe estabilizado. Direita 050, informe estabilizado, 6250. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, passando através do farol da barra, tem frequência livre para autocoordenação. Frequência livre, Romeu. Controle Eco Delta Fox, passou através de Paris, agora visual 197. Eco Delta Fox, Trost, Torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, Eco Delta Fox. Canar 6250, reduza 2009. 2009, 6250. Pela esquerda, reporte interceptando. 360 pela esquerda, reportará interceptando. Resto Delta Fox. Capitão Ego Delta Fox, considere autorizada a sinal do 17. É, reporte visual com banho da Gol, aproximando dos tempos. Visual com tráfego já pro ano, sinal do 17. Resto Delta Fox. Sim, Capitão Ego Delta Fox, autorizado sinal do 17, aguardo autorização para pouso. Informo que o banho da Gol está informando. É o tráfego está próximo ao externo, tá? 2 milhas do externo, não o tráfego que está na curta para pouso na pistona zero. Paciente com visual. Com tráfego é que dá para pouso. Pode aumentar o papel? Tenha 2 mil pés aguardo para transferência de comunicação. 08-02-1-62-0. Está estabilizado o volume 621. 621 na torre, 118, decimal 95. 18-95, obrigado. Delta Foxtrot na presente 360 pela esquerda, reporte interceptando como número 2 para pouso no aeródromo. 360 pela esquerda, considerando número 2 para final, F Delta Fox. Voo no 621, bom dia, está a 1 milha para esse ano. Voo no 621, tráfego avistado, informa um tráfego à sua esquerda, um Papa Alfa 31 a 1.500 pés, iniciando 360, aproximadamente 3 milhas da cabeceira auxiliar, não irá interferir na sua aproximação. Paciente, prossegue para o pouso, Gol 621. Gente, aguardando pista livre, Gol 621. Aguarda pista livre. Autorizado inicial, push, parte 3, repassa para o táxi. Autorizado, Azul, você 44 chamada para o táxi. Sim, acena no transponder 0264. 0261, Nozo 9544. 0261, Nozo 9544. Salve Salvador, Gol 6428, Vona Fox Trot. Gol 6428, Via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, Gol 6428. Nozo 9544, copiou? 9544, copiou. 0264. Sim, já passa tarde. Vai estar lá. Beleza, Nando, esse é o MA250 a 2 milhas para a Duna, completa a final do procedimento. Corre 118, decimal 95. 295, 250. Salvador, bom dia, Xanaro 6250, família de Duna. Xanaro 6250, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste altímetro 9099. Entra no quadro da autorização 6250. Salvador, TAM 3296, com Aquilo. TAM 3296, bom dia. Senhora, identificação via chegada Mari, vê se mantenha nível 050. Via chegada Mari, 050. É, atrapalha voar ISAP? Cross novo 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Novo 360, formará e reinterceptando. Patango Eco Delta Fox Trot visual com R2 da Avianca. Afirmo, visual com traço, Eco Delta Fox. Sim, 360 pela esquerda, reporte de intercepção. 360 esquerda, resposta da intercepção. Canal 6250, informa um traço à sua esquerda, 1.500 pés, um Papa Alfa 31. Seja do seu traço, não irá interferir na sua aproximação para o pistão 0. Sim, show 6250. Papa Romeu, até hoje cagou, prossigo. Até o número do hospital, né? Demais, aqui. localizado, uma hora e 30 local, tá com 30 mil com vocês a bordo. Lu Índia Papá, controle. Lu Índia Papá está afastado de Salvador, 55 milhas sudoeste. Mantenha nível 085, chame agora o controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Vamos livrar na foto, pessoal. Meu nome é 21 via Alfa, chamando essa Juliette. Via Alfa, chamando essa Juliette, com 621. Mas o 944 está procurando táxi 3 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza, até o B3. Qual é o B? 03. Ok, táxi autorizado via Patinda, ponto de espera 198 decimal 95, ajuste na 099. Patinda, ponto de espera 1895, acende da ajuste. Exército 2022, na escuta. 2022, escuta. Exército 2022 autorizado, porto seguro. 500 pés, decolagem pista 1-0. Curva direita após, eu consegui ver litoral sul. Acionado 0273, controle 12080. Delta Fox Trot autorizado, final da 97, aguarda autorização para pouso. Autorizado, final da 97, aguardando autorização para pouso. Ok, porta para iniciar, confirmando da presente uma 1895 para acionamento táxi decolagem em 1019 no ajuste. Cruzamento. Xanã 63, 1-1, portão 02 autorizado, reporta táxi. Poderia confirmar para 63-1? Portão 02 autorizado, puxa, chama para o táxi. Recebe puxa, treinamento, chama para o táxi, 63-1. 070 grau 059. Liverpool, 07, Juliette para o 9, igual no 62. Azul 9544, número 2 para decolagem após a rolagem da ATR da companhia frente, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. A rolagem da ATR, alinha e mantém, azul 9544. Azul 2714, autorizado a decolagem, pistão a zero, vento 080 graus, 049. A 250, táxi autorizado via Alfa, foi chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, na 250. Exército Brasileiro 2022, prossiga. Exército 022, no pátio militar, pronto para o táxi, por favor. O Exército Brasileiro 2022 informa entrar com o Eco 99, já iniciando o táxi para o hotel. Segue como número 2, então. Gente, como número 2 no hotel, o Exército 2022. Papatão Eco Delta Foxtrot, solo ao 02, estacionar frequência livre. Papa Romeu Hotel Juliette, Serra, prossiga. O meu hotel se der certo, fica atenta a movimentação no passe, reporte quando térmico. Azul 2714, decolado 02, controle e transfere 1208. 08 é o controle, azul 27, 14, bom dia. Fazendo a cópia. 2065. Solo guardião 1-3, hotel pronto. Daí confirma que o 954 está autorizado a decolagem? Confirma. Autorizado a decolagem com o 954? Negativo. Entra. Eu tenho inscrições para o 160 no perfil da MOM, 2714. Xené 63 no 1, via Índia, ponto de espera no 93695, ajuste no 019. Ajuste no 019, livre via Índia, ponto de espera 1895, ou Xené 63 no 1, graça. O Guardião 113 autorizado, cruzamento pista no 028, prossiga após via Alfa, Juliette até o ponto de espera quando a 1 noite decimal 95, ajuste no 019. Xené 6250, portão 2. Portão 2, 6250. Volta 065, cópia. 065. Guarulhos, autorizado, nível 360. Decolagem pistão na 0 curva direita. Perfil de saída da Eoleda Motiva. Aperta 1 na 0 até Tango Bravo Eco, Taubaté. Acena 5161, controle 12080. 44, autorizado decolagem, pistão 0, vento variável 032. Autorizado decolagem, 1944. Ok, autorizado Guarulhos, nível 360, da coluna 0, curva direita, da Eule da Morte, vou perfil de saída. Interceptor via perto 1-0 até Tango Bravo Eco. Aciona o transponder 5161, controle 12080. Autorizado para Guarulhos 360, rota do plano, perdido 10, Taubaté. A saída da Eoleda Motiva. 5161 no transpósito, 208, controle, gol 2065. Correto, chama para o táxi. Tamara. 631, autorizado alinhar e manter pistão 0. Sim, mantém na 1-0, última 631. O exército 2022 está alinhado aqui no ponto de espera da Rua Fiel, para ingresso na pista para o Rua do Brasil. O exército 2022 está no visual, mantenha o hotel. Mantenha o hotel. Você escuta, trava aqui. Gol 2065, 79 a bordo, Galeão 1944, decolado 06, a pessoa está esperando 08. 08, até já. Twin, 2959, bom dia. Está presente, livre, Mike, já também eu agradeço. Folha Azul, 9544. Azul 9544, bom dia, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 1, quero via conduta. Via Conde, saída Conde. Sete, via Conde. Papa Romeu, hotel Golf. Confere? Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Ok, gente. Guardião 113, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Autorizado a alinhar e manter pistão 0, guardião 113. Negativo, mantenha escuta agora. Xané 6311, decolado ao 07, controle e transfere no 208. Controle 208, passando na lateral de dois urubus aqui a 500 pés, à direita da reta de decolagem. Isso aqui é feito à direita da reta de decolagem, uma informação aérea. Obrigado pela informação. O Ocean é 631. Então, por isso, bom dia, bom trabalho para você. Salvador, bom dia. O Ocean é 6311, passa 1300 na Delta. Ocean é 6311, bom dia. Contato radar. Se vê uma linha 660 via da Delta. Acende ao 360 via Dael, Ocean 6311. Solicita, se possível, proa de Leda. Pesado após 2000 Leda. Após 2000 Leda, Ocean 6311, grato. Controle Salvador, bom dia, voo no 094, sem circulação quilo. 094, bom dia, senhor. Desça e mantenha nível 0. Era a sua fisiologia, ela bate para intensidade de ONU. Voo no 094, via chegada Mares, desça e mantenha nível de voo 050. Altímetro 109, acione identificação. Ficou, via chegada Mares 050, quando possível, voa a Brand Duna, voo no 094. Tradicionalmente, voo no 094. Já chegado. Salvador, azul 2714, solicita. 2714, prossiga. Mas como é possível a barreira, senhorita? 4, coordenação. Já confere? 2732, autorizado, encarado no trajeto da rotina protocolar de Roma 10. Estão decolando da interseção. Estão decolando da interseção. Eu vou 2065, pronto, ponto espera no zero. Vou 2065, mantém o ponto esperadão. Mantém. Charlie, tem o meu Varagop. Testo 2022, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 00 grau, 06 noite. Autorizado realmente decolagem. Hotel Romeu Golf. Autorizado RMA, RMA, Hotel Romeu Golf, 500 pés, decolagem para hoje em coordenação com a torre. Aciano transponda 0135, controle 12080. Autorizado RMA, RMA, de baixo, de coordenação com a torre. Comprou a lista, posso controle 0135, presa a bordo, mar, até o meu golfe. Ok. Está correto o cotejamento, está presente 1-8, decimal 95, afinamento e decolagem. O ajuste no 0-1-9. Mateu, olha, não foda. Obrigado. Aproximação, aguardando os tarifos. Claro. Joga para o meu, até o meu golfe. Prossiga. Acionado, pronto para decolagem. Gente, reporte para o solo, Papá Romeu, hotel. Fora do solo, hotel Romeu. Sub, mantenha nível de voo 290 via MOMO. Autorizado nível 290 no perfil da MOMO. Guardião 113. Cruzamento da final da 1735. Cruzamento da 17, autorizado, exército para 0202. Bono 094, autorizado Vale TAP, TAP e interceptação. É, pro ITAP, Bono 094. Vale travado, livre pouso no 0386. Hotel Romeu Golf, está fora do solo, 500 pés para o ISC, sem interferência com a ONU, Zé. Gente, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, decolado agora o 103, aguarde sua transferência. Guarda a transferência até o Magoff. Então, 3896, informa um tráfego um helicóptero decolado da pistola 0 visual, a 500 pés, à sua direita, é a terceira. Mas eu sei que está visual, meu amigo. Exército Brasileiro 2022, informa o tráfego à sua direita. Um Airbus da TAM na curta da 10. Não irá interferir no corredor Axé, a 1.010, aguardando liberação, ali aguardando autorização para chamar o controle. Senta vezes um ao contrato pela nossa direita, vai manter a 1.010, aguardando liberação para o controle, o Exército 2022. O Exército 2022, eu confio, vai manter 500 pés ou 1.010? Se possível, manterá 500 pés o Exército 2022. Então solicita 500 pés. Romeu, hotel Romeu Golf, controle agora 208. Transfere controle, hotel Romeu Golf. Exército Brasileiro 2022, controle da presidente 1208, 500 pés, com o sul. 208, prato. Voo 2065, autorizado ali, ali, mantém a pista na zero. Ali, mantém na zero, 2065. Salvador, Salvador autorizado, 500 pés, da cola com Pro Norte em coordenação com a torre, acionado 0156, controle 120, decimal 80. Ok, qual é o local de estacionamento? É o Pátio 5 da BBA. Ok, Pátio 5 está presente para iniciar o táxi e decolagem, 118, decimal 95, ajuste na 0, 119. Colo Salvador, TAM 3896. TAM 3896, táxi via Alfa, mantém da Juliette. Alfa, antes da Juliette, TAM 3896. Bom dia, Salvador, 1630, informação quilo. Colo 630, mantém escrito agora, copa. Água. Boa, azul 4207. 0 grau 022. Fiz o colégio no 0, vou 2065. Papá, o meu hotel Juliette, você aproxima. Gente, livre cortas, alçação na frequência livre, boa tarde. Dois salvadores, Thiago, você é Romeu, já na papá. Gente, o papá vai passar ali, você é Romeu. Aguarde pra prosseguir direto pro... Vai pra proa norte, rumo norte? Afirmativo, senhor. Gente, rumo norte autorizado sem interferir com o eixo de decolagem da 1022. Informo, temos um Boeing da Gol rolando agora para o Stronzero. Afirmativo, pessoal. Negativo, senhorita. Serra, novembro, Whisky, Charlie. Após Fortaleza, mas é outro plano. Eu só estou preocupado com o nosso slot, né, Fortaleza? Ah, ok, gente. Decolagem aos 1.05. Grato. Via para 2.000 pés, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. Via para 2.000 pés, reportar estabilizado, ST igual no 094. Brasileiro 2022, quando possível, sou chamado para o Través de Ilhéu. Olho azul 9544. Espero no 208. 208, Matheus. Salva Papá, senhora, você arrumou o controle da presença no 208. Controle agora da presença, senhora. Obrigado. Juliette, portão 5, 3896. Autorizado, ingresso na Juliette, portão 5, portão 3896. O Bravo Eco Eco, na escuta. Afirmativo. Qual a radial ideal? 020. 020, gente. Salvador, é o 1621, ciência diz autorização, São Paulo com o Eco. Gente, com o nome 21, prepara a Dael e guarda a cor. Dael, né? Controle. Centro Recife autoriza nível de voo 250 como um final, porém será necessário que troque o código para 5147. 5147 trocando, muito obrigado, viu? Controle Salvador, Papa Papa Charlie Sierra Romeo, bom dia. Papa Papa Charlie Sierra Romeo, bom dia, prossiga. Já tem sobrevoo aqui no setor norte do aeródromo com o TGL e informará a senhora quando for sair daqui. Qual seria o local do TGL? Aqui no mini encontro das águas, senhora. Charlie Sierra Romeo na escuta permanente do controle. Chame para regresso. Sua escuta permanente, senhora. Saída para o Bravo Equeco. Azul 2714, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Bom dia, Recife 2685-2545, Azul 2714, bom dia. Controle Guardião 113. Prossiga, Guardião 113. Autoriza transferência de comunicações. Autorizado chamar nos canais previstos, Guardião 113. Canais Tango 18 e Tango 105. Bom dia. Morando canais previstos, bom dia. Controle Exército 2022, está no farol da barra. Exército Brasileiro 2022, qual o seu estimado para o Través de Léo? Agora. Azul 9544, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2085-2545, obrigado. Comandante Exército 2022. Prossiga. Seguiu através de Leal, 1430. 1430, copiado, Exército Brasileiro 2022, sem frequência livre para autocoordenação. Transponder 5177, controle 120, decimal 80. Mantendo 206, não interfere com a sua aproximação. Tráfego adicional na vertical de duna, mantendo também 506 no helicóptero, também não interfere com a sua aproximação. Bem, chegou no 094. Eu vou dar o Lima para aquilo, chame táxi. Arlene Sierra Romeo, controle. A sua escuta, já. Qual a sua posição agora, passado quantas milhas, Salvador? Passado 2 milhas. Gente, 2 milhas ao norte? Ao norte. Ajuste altímetro 909, reporte no ponto de espera da papá. Prossiga. Vou fazer corte, vai iniciar o TGL sobre o local? Vou fazer por final aqui mesmo, quando for decolar o Charlie Sierra Romeo, chame a torre em 1895. Autorizado, igual no 094. 094 do Torre, 1895. 2895, igual no 094. 30, está pronto para o pushback. Está autorizado, portão 62, aguardando a cópia. Camará para o táxi, 1630. O solo autoriza acionamento e táxi do Bravo Eco enquanto aguarda a cópia. Negativo, Bravo Eco, mantenha a posição e aguarde. Solo, voo no 62, se haveria a nossa cópia? Aguarda. Aguarda. Bom dia, Bônus 094, passando aí de Serra. Bônus 094, Nato Bavistado, Sectrem, posterizado, pistano 0, Vetuno, 00 graus, 049. Teve pouso, pistano 0, Bônus 094, na baixa e travou. A gente já tinha metrô 099. 19. Bônus 065, chame centro Recife, frequência 1251, na alterna 13395. 351, 3395, bom dia. Your clearance, good morning, Global Express, November 823, Delta Foxtrot, is IFR to Miami. SX-Ray, pistão 0, informe estabilizado. Estabilizado, é 102.000, azul 427. Azul 2714. 370, decolagem na 0 para a esquerda, perfeito saída por Cajão Maracaju. Após conforme a rota, 5173 ao transponder, 12080, controle. Global Express, November 823, Delta Fox. 3 transponder, confirme o controle. Fala. Ok, 2060, chama o contato. 208. Salvador, bom dia, boa noite, 561. Tem da informação de Lula. Bônus 561, bom dia, acione a identificação via chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 050. 050, possibilidade de voadora da presente? Autorizado da presente posição voa ITAP, após ITAP Duna. ITAP Duna, muito obrigado, 561. Tá, temos 141 a bordo, 3 horas e 20, Fortaleza. Gol, no 630, táxi autorizado da ponta de espera, via Pátio Índia, quando lá 1-18-95, ajuste na 0-19. Pátio Índia, 1895 na espera, com a 019, obrigado. Bona 094, no solo, alto 2000, libera a direita via Fox, solo 1-21-9. 219. Já responde nossa autorização, querido. O plano Recife já encontrou, tá ativando o plano agora para posição, mas dentro de mais alguns segundos eu consigo transpondo e já passo com a posição. Agradeço muito. Fala Salvador, bom dia, Bono 094, livro. Bono 094, via Alfa, reportante da Juliette. É Alfa, reportante da Juliette, Bono 094. 230, está autorizado voar direto o Cuca. Direto o Cuca, hoje na Rapazinha. 4207, informa o helicóptero na vertical de Duna, mantendo 506. Não interfere com a sua aproximação. É, 4207. 10 curva à direita. Perfeito saída da Eula e da Motiva. Aperto 10 por Bafa, aperto 16, após conforme a rota do plano. Aciona 5401, controle 12080. Está autorizado para São Paulo, nível 360, decola da pista 10, com curva direita, da Elza Motiva, 401-2080. A rota é Upper 10 até por base, depois Upper 10. Ok, 5401 no transponder, reporta pronto, portão 9, voo no 621. Portão 9. Eco Delta Fox, aguarda a copa. Bravo Eco Eco, confirma. Afirmo. Autoridade Serra, November Whiskey Charlie, nível 270, plano Yankee. Decola pistão na 7, curva esquerda. Perfil de saída Momo, COG, Papoés, prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5423, controle 12080. Afirmativo, autorizado com fome, 270 nível, decola 17 com curva esquerda, perfil Momo, Cogba, 5423, transponder 1208, o Bravo Eco. Tem confirmando a posição após Momo e Cogba. Kilo Oscar, Golf, Bravo Uniforme, após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Sim, Momo, Cogba, Kilo Oscar, Golf, Bravo Uniforme, o Bravo Eco. Bravo, funcionamento, senhor. Quem está lhe pressionando? Confirmando o POB, qual é? 1.0 no POB, autonomia de 5 horas, alternando Parnaíba, o Bravo Eco. Quem está presente, 1895 para iniciar o táxi e decolagem. Registro 1.0, 1.9, Bravo Eco. Sim, de grato, 1.0, 1.9. Salvador, 1.648, autorização, Maceió. Gol 1.094, via Juliette, portão 1.0. Via Juliette, portão 1.0, gol 1.094. Gol 1.648, bom dia, guarda-copa, Maceió, prepare a saída, Puca. Aguardando Puca, obrigado. Salvador, Oceaner 6140 para a cópia, Marcel. Número 3, aguarda, Oceaner 6140. Paciente. Sem paz. Azul 4207. Azul 4207, torre 1895. 1895, azul 07. Salvador 4207, azul, 2 milhas do externo. Azul 4207, tráfego avistado, check trem, pouso autorizado, pistão 0, vento variável 02 nós, ajuste de altímetro 1098. Gente, livre pouso, 18 ajuste, 4207. Golo 630, decolado 231, controle transfere 1208. 208, ou 630. Bom dia, bom serviço. Bom dia, controle. Gol 630, cruzando 1500. Golo 630, bom dia. Contato radar, suba e mantenha nível de voo 370. Mantenha presente proa, proa 1002. Tem como limite, no máximo, 20 milhas nessa proa. Após, controle autoriza a proa mais à frente. Ok, mantendo a proa após a decolagem, limite 20 milhas, depois me assume direto para Caju. 630. Ativo, mantendo a presente proa, aguardando a autorização do controle para reassumir a navegação. Na sua escuta. Controle, poderia confirmar a frequência da torre Salvador? 1895. Certo. Estão na sede, curva direita, perfil de saída, agora pode prosseguir conforme a rota. Aciona o transponder 0157, controle 12080. Bravo, é o Eco, de altímetro 1098, reporte no ponto de espera da Papá. Reporte lá da Papá, Bravo, Eco. Copa B? Presente 1895 para acionamento táxi e colagem, ajuste no 0, 18 agora. O nome é 48, copo. Afeu, prossiga. Autorizado em Maceió, nível 350, decola pistão na 0, curva esquerda, perfil de saída PUC.